Eu não sei que tipo de pessoa você é. Alguns eu conheço e sei, mas muitos eu não sei. Você é daquelas pessoas que quando ouvem uma boa notícia, ficam empolgadas, eufóricas ao extremo? Talvez alguns de nós são assim. Ou você também é daqueles que quando ouve uma notícia ruim, entra em depressão, dá vontade de morrer. Vai para a cama, fecha as janelas do quarto, apaga as luzes e diz para Deus, Deus, eu quero morrer. Bom, tem pessoas assim também. De extremos, extremos de alegria. Não é errado, viu? Nós vamos falar um pouquinho disso. E tem pessoas com extremo de tristeza. Pode ser, e aí eu quero já começar a dar uma pista para cada um de nós. Os dois extremos não são saudáveis. Concorda comigo? Os dois extremos. Quer uma mega, super, hiper euforia. Parece que vai voar. E a super, mega, hiper depressão. Parece que vai morrer. Ambas as coisas fazem mal. Você conhece como você funciona, né? Jesus conhece também. E aqui eu quero falar, começando a falar, de uma situação na qual Jesus esteve presente. E um grupo de pessoas entrou numa super euforia. Vamos lá? João capítulo 2. João capítulo 2, verso 23. Veja aí na sua Bíblia. Você já entendeu que não é pecado ficar super eufórico, né? Só que ninguém mantém a super alegria sempre. Nós sabemos disso também. Diz ali 2:23. Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais, vendo os milagres que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vejam, Jesus na capital, lá em Jerusalém, num dos momentos que ele foi, Jesus foi poucas vezes a Jerusalém, alguns dizem que ele teria ido 3 a 4 vezes apenas. Jesus morava no interior, a Galiléia era interior. E nesse momento que ele esteve, ainda no início da sua atividade de ensino, milagres, de manifestação do reino de Deus, Jesus fez muitos milagres. E as pessoas que lá estavam e viram, elas mais ou menos disseram assim: esse é o homem. Os jovens diriam: esse é o cara. As pessoas foram impactadas com o que viram, com o que ouviram a respeito do próprio Senhor, do que ele fazia, e as pessoas como que num momento de super euforia se entregaram para ele. Mas Jesus viu aquilo, as pessoas verdadeiramente creram. Aquela alegria era verdadeira também, mas Jesus queria que aquele público o acompanhasse mais tempo. Jesus queria formar discípulos. Jesus não estava ali naquele momento, tá, foi bom, mas tem que ser algo que tenha uma continuidade, que tenha sequência. Você viu que o Senhor diz aqui que ele não, o próprio Senhor não se entregou para aquele momento. Jesus gostou de ver aquilo, mas sabia que muitos que estavam ali naquele momento aplaudindo, daqui a 3 anos estariam gritando: crucificam-o, crucificam-o, crucificam-o. Lembra dali a 3 anos? 2 anos e pouco? Às vezes as pessoas, elas ouvem a palavra de Deus pela primeira vez, segunda, e ficam impactadas, e é isso que mesmo, é isso que eu quero da minha vida. Que bom, é verdade o que elas estão dizendo. Mas muitas vezes aquilo não dura. Você conhece alguma pessoa que já começou com o Senhor e dali um tempo abandonou? Infelizmente você conhece. Conhece, né? E não poucos. Jesus falou isso na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e uma parte das sementes que o semeador plantou caiu em terra boa, porém a terra tinha pouca profundidade. Por baixo era uma laje de pedra. Quando a raiz bateu na pedra, não tinha mais onde buscar umidade e nutrientes. Veio o sol quente, que ali Jesus chamou de lutas que a vida tem. A própria vida cristã tem lutas. E veio o sol quente e aquela plantinha murchou e morreu, porque não tinha raiz profunda. Jesus não estava falando de plantas, ele estava falando de pessoas que começam muito bem. É como uma planta bonita brotando, cheia de verdor. Mas aquilo não é uma coisa de longo alcance. Lá na frente da cruz, você lembra quantas pessoas tinha? No dia que Jesus foi crucificado, quantas pessoas estavam lá, correndo risco de vida? Tinha uma multidão de curiosos, uma multidão de odiosos, tinha uma multidão de pessoas que, era um bom homem, mas tentou fazer alguma coisa no mundo e não deu certo, acabou na cruz. Mas de discípulos, a gente às vezes diz, não enche uma mão, né? Pois de discípulos enchia uma mão. Quatro mulheres discípulas e um discípulo. Chamado João. A própria mãe do Senhor estava ali. Uma tia do Senhor, chamada Salomé. Maria Madalena, uma mulher muito mal falada no passado. E uma mulher realmente muito errante, que se converteu. Essas pessoas, diferente da multidão aqui inicial. Essa multidão inicial. Meus irmãos, é importante começar bem com o Senhor. Mas melhor é terminar bem, lá no final da sua vida, daqui a anos, anos e anos. Eu entreguei a minha vida para Jesus fazem 32 anos. Não parece, né? Porque eu ainda tô bem. É que eu comecei cedo com o Senhor. Muitos aqui começaram cedo com o Senhor, melhor. Mas ainda ontem falei com alguém que conhecia os jovens quando a gente se converteu com 17 anos. Você está fazendo as contas agora, né? 17 mais 32. Fez a conta? Já sabe a minha idade. Eu te convido para o meu aniversário. Tá? Mas nós estamos falando dos jovens. Quando a gente se converteram muitos outros amigos nossos da mesma idade. E nós olhando para trás hoje, depois de 32 anos... nós tivemos dificuldade de achar três. Veja o que eu estou dizendo. Se passaram-se os anos, quantos ainda permanecem no Senhor? Não muitos. Muita gente lá no nosso passado ficou empolgado. Que coisa linda ter o perdão dos pecados zerado a nossa conta. Muitos de nós tínhamos sido jovens que se embriagavam, frequentávamos lugares ruins, vinham de família, nós vimos de algumas famílias problemáticas e o Senhor transformou a nossa vida. E nós nos entregamos, eu quero dizer, nós tínhamos uma fome da Bíblia, era como se pudesse comer a Bíblia. Algo Deus plantou aqui dentro. Nossos pais, minha mãe no caso, meu pai já era falecido quando eu me converti. Minha mãe não entendia direito o que está acontecendo. Já era o terceiro filho dela convertido. Ela não estava entendendo, mas ela só sabia que aquilo estava fazendo bem para nós. Ela via que os filhos dela estavam tendo um jeito de viver, uma nova conduta. Porque a pessoa às vezes foi criada num tipo de religiosidade, e ela acha que aquilo é o modelo único, e de repente ela percebe que os seus filhos estão num outro momento, e num outro modelo de fé. Mais tarde, minha mãe compreendeu a nossa fé, e aderiu à mesma fé. Mas levou anos para cair a ficha a ela. E a gente estava procurando os jovens que se converteram conosco. Infelizmente, parece que não enche uma mão. E se passaram-se apenas 32 anos. Eu digo apenas, então, eu jovem, mas pastor, eu nem tenho 32 ainda, muitos aqui, né? Quando você estiver perto dos 50, você vai ver que isso foi tudo muito rápido. Não foi? Quem está aí mais ou menos nessa faixa? Vai muito rápido. Pois o Senhor viu a euforia dessas pessoas. A alegria deles era verdadeira, a fé deles foi verdadeira. Porém, o Senhor não se entregou. O Senhor via lá adiante, e que muitos tinham provavelmente um coração interesseiro, porque eles viram os sinais, viram os milagres, mas o Senhor quer mostrar mais que os milagres. O Senhor quer mostrar Ele próprio. Ele quer se revelar Ele mesmo. Porque quem corre só atrás de sinais, o dia que não enxergar sinais, larga tudo. Larga tudo. Foi lindo o testemunho de vocês, do casal que perdeu o bebê semana passada. De alguém que poderia dizer, bom, Deus não respondeu a nossa oração, estamos largando tudo. Pelo contrário, eles disseram, Deus respondeu a nossa oração. A criança não morreu por nenhuma doença que ela tinha. Está ali o atestado de óbito, causa natural. Eu sei que vocês têm um coração agradecido a Deus e aos irmãos que caminharam muito perto de vocês. Em especial, eu deleguei o pastor Marcel para estar todos os dias que necessário com vocês. Mas tem o grupo da célula dos casais, né? Carregou vocês. Carregou mesmo em tudo. A Débora não pôde trabalhar nesse período. Tinha que cuidar o seu filho dia e noite. O pai teve um acidente de trabalho, está no INSS, você sabe quando a gente está no INSS, cai o ganho. E todos os dias, Novo Hamburgo, é ou não é? Eu quero agradecer assim os irmãos que carregaram eles. E quando eu estou dizendo carregaram, não é só na oração. Carregaram aqui também, não foi? Nessa parte do corpo. Dá para ver daí? Essa parte do corpo tão sensível para alguns, mas para quem ama a Deus e ama os irmãos... Aqui não tem botão, nem tem fecho. Aqui é aberto. Amém, irmãos? Eu já disse muitas vezes, isso é igreja, meus irmãos. Numa igreja tem pessoas problemáticas? Claro que tem. Nas nossas casas também tem. Não vai ter em 500 pessoas, 1000 pessoas. Nós estamos sempre ensinando para curar, para restaurar. Mas nesse episódio foi uma coisa linda, linda, linda demais. E eles saem fortalecidos. Eles saem fortalecidos. O Senhor Jesus, Ele sempre foi um homem cheio de compaixão. Se você se der de conta, por exemplo, que tipo de pessoas passaram no caminho de Jesus? Se você lembrar, passaram-se mães enlutadas. Uma vez uma mãe estava levando o seu filho jovem morto para o cemitério. E o Senhor fez aquele menino reviver. A compaixão do Senhor com uma mãe que perdera seu filho. Você lembra como o Senhor Jesus tratava os pecadores, por exemplo, como Zaqueu, um homem pilantra. Falcatrua, enganava nos negócios. E aquele homem se converteu verdadeiramente e disse, Senhor, eu devolvo a quem eu roubei quatro vezes mais vou devolver, e a outra metade do meu imenso patrimônio vou dar para os pobres. Sabe o que Jesus disse para ele? Hoje entrou a salvação nessa casa. Salvação, meus irmãos, não é um dia, um dia eu vou para o céu, isso é depois. Mas a salvação vem agora e ela traz mudança na nossa vida, senão não houve salvação. Tu acredita nisso? Se não tiver mudança, não houve salvação, apenas entrou uma religião. E aí religião atrapalha. Religião faz mal para o ser humano. Alguém pode ter um visitante, mas pastor, nós não estamos pregando religião. Nós estamos pregando um relacionamento vivo com Jesus que muda a nossa vida. Porque religião leva as pessoas a criarem ritos, a entrarem dentro de ritos e a realizarem ritos. E elas vêm aqui, vão embora e não muda nada. Isso é religião. Mas eu não quero religião. Espero que você não queira também. Mas que você queira um Deus vivo, se relacionar com Deus vivo, e que você vê que está acontecendo na vida de outras pessoas também. O Senhor se alegrou, creio que sim, vi aquela multidão. Mas o Senhor sabia que pouco ia sobrar daquilo ali. Olhe de novo o verso 24, dá uma olhadinha no 24. Mas o próprio Jesus não se confiava, ou não confiava neles, porque conhecia a todos. Nos dias de Jesus, passou no caminho do Senhor também, muitos religiosos, teve um homem de bem, ele era um homem religioso, ele não conhecia realmente a Deus, mas ele era um bom homem, chamado Nicodemos. E esse homem era uma autoridade, e uma noite ele foi procurar Jesus escondido, ele tinha vergonha que seus amigos o vissem. E ele chegou e disse, Jesus, eu vejo que tu és um grande mestre. Nicodemos é provável que tivesse em torno de 60, 70 anos, um homem idoso. Eu vejo que tu és um homem bom, Jesus, que tu faz milagre, tu ensina coisas verdadeiras. E aí Jesus, ao final daquela conversa, disse a ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você quer ter experiências com o reino de Deus, agora aqui na terra, tu tem que nascer de novo. E aquele homem não entendeu e disse a Jesus, mas como poderia voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E o Senhor lhe disse, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você deixar o Espírito Santo governar a sua vida. É disso, é nascer do Espírito. E aquele homem se converteu. Você sabia? Ele conversou com Jesus aquela noite. E passaram-se provavelmente 2 anos, 3 anos. E no dia da crucificação, Jesus foi crucificado e Jesus estava morto. E esse homem foi falar com Pilatos, que era o representante romano lá em Israel. Era como que o governador nomeado por Roma. E esse Nicodemos, está aí no capítulo 3, bem pertinho do 2, onde você viu. Esse homem foi lá e disse, Pilatos, me dá licença para fazer o enterro do crucificado. Se aqui no capítulo 3 ele foi um tanto escondido, daqui um tempo, na hora da maior crise que Jesus passou, da maior luta, ali estava. Esse homem, Nicodemos. Ele era religioso, de bem, mas precisava nascer de novo. Também tinha religiosos maus, malandros que faziam perguntas para pegar Jesus numa armadilha. Lembram? Muitos casos tem desse na Bíblia. E contra esses, Jesus foi duro. Chegou e disse a eles que vocês são como sepulcros pintados de cal. Lá no cemitério, a sepultura tem cal por fora, bonitinha. Hoje já não é cal, né? Hoje são mármores, são pisos, são coisas bem bonitas. Mas lá dentro tem coisa feia. Pelo menos mal cheirosa. É isso que Jesus estava dizendo. Vocês por fora estão pintadinhos, estão bonitinhos, mas por dentro são podres. Sabe do que nós estamos falando hoje? como Deus vê o ser humano. Uma visão de ser humano. Há um tempo atrás, eu e minha esposa conversamos com pessoas entendidas do comportamento humano. Gente que estudou muito nessa área, se especializou em estudar o ser humano. E lá pelas tantas, uma dessas especialistas disse assim: eu não entendo, o ser humano é tão bom, por que faz coisas tão más? O ser humano, da maneira que ele anda, ele foi criado bom, desvirtuou, porque se voltou as costas para Deus, o ser humano ficou mal. Você concorda comigo ou não? O ser humano ficou mal. Até chamam o ser humano de animal irracional. Não, não, não, ele é um animal muito racional para o mal. Ainda que tem gente que às vezes perde a razão, fazendo loucuras, sim. O que Deus pensa do ser humano? Que o ser humano está com um problema gravíssimo no coração. O Jesus disse no capítulo 7 de Marcos, que abrimos o culto, que todos os males do ser humano vêm do coração. Podíamos dizer da mente. Vem de dentro. O mal, tinha pessoas discutindo. Ah, pode comer isso, pode comer aquilo. Nos dias de Jesus. E Jesus disse, o mal não é o que entra. O mal é o que sai. Deixa eu ver uma coisinha. O mal continua no coração, mas às vezes ele não sai mais pela boca. Tem mal saindo pela ponta dos dedos. Estão entendendo o que eu estou falando? Bota no computador e manda brasa. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sabe, hoje você pode destruir alguém com a ponta dos dedos. Mas ainda assim o mal é do coração. Você pode destruir alguém falando, mas ainda assim o mal é do coração. Ou alguém pode destruir alguém dando uma facada, dando um tiro, mas ainda assim tudo nasceu no coração. O Senhor conhece o coração do homem está pervertido. Às vezes você vê pessoas aparentemente de bem. No nosso país se criou um nome para falar de gente influente que engana, que rouba, chamando de crime do colarinho branco, não é? Tem o crime do cara bem simplesinho, mas tem o crime do grafino, crime de gravata. Alguém diria, mas essa pessoa, tão bem até na vida, tão bem no seu visual, como que faria uma maldade dessa? Ah, se o coração não está transformado pelo Senhor, tudo isso aparece, tudo isso acontece. O ser humano, quando foi feito, ele foi feito à semelhança de Deus, o próprio Senhor nos fez. Mas essa semelhança, que nós éramos parecidos com Deus na forma de vida, no caráter, na maneira correta de viver, isso se perdeu. E o pior, o ser humano começou a ter semelhanças com o diabo. Você sabia? Ele começou a fazer coisas que só o diabo fazia. Começou a ter sentimentos que só o diabo tinha. Sentimento de ódio, de amargura, de fazer o mal, de destruir. Que coração é esse? As pessoas aqui estavam eufóricas, mas o Senhor sabia que aquele coração não estava sadio. Porque fé, escuta bem, fé é o que você se liga a Deus. Mas o caráter transformado é um processo que você vai conhecendo Deus e deixando Deus trabalhar na tua vida. Fé e caráter no início não é a mesma coisa. Porque a própria fé vai crescendo e o próprio caráter vai crescendo em cada vez mais perfeição e santidade. Sabe o que, que eu digo também? Você já ouviu alguma vez eu falar? Que quando um novo cristão comete um erro, é que nem o bebê que faz xixi na fralda. Eu não estou justificando o erro. Erro é erro. Mas ele ainda não tem, às vezes, conhecimento. Ou não tem força para aguentar uma tentação. Entenderam, irmãos? Mas quando um cristão adulto, que já está anos no Senhor, comete um erro, fica chato, né? Dizer, olha, o adulto aí está já na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e cometendo o erro de bebê. Não é chato isso? Se você é jovem, se nós adultos, você vai para casa uma noite, e uma noite quente como essa, decide tomar um suco de melancia antes de dormir. Ou comer uma melancia. Tem alguém com melancia esperando em casa hoje à noite? Eu vi uma mão se mexer ali. Duas, três, quatro. E você come a melancia, você sabe que melancia é muito diurético. Seus rins vão funcionar bastante, a bexiga vai encher. E lá na madrugada você sonha que está no banheiro. Estou falando um absurdo? Não, né? E esvaziou a bexiga no banheiro. Mas quando tu acorda para a tua triste surpresa e com uma mistura de vergonha, você descobre que estava na cama. Bom, se você mora sozinho, dá para dar uma boa disfarçada. Mas se você mora, está com a esposa, o esposo, os filhos. Alguém vai dizer, que vergonha. Não é normal nós adultos fazer xixi na cama, né? É um acidente, é um acidente. Eu acho que já aconteceu com todo mundo. Mas é um acidente. Quando um cristão que está muito tempo na casa do Senhor conhece o Senhor. Olha, seria bom não ter acidentes. Não é, irmãos? E se você começa a fazer xixi na cama frequentemente, aí não é mais acidente. Aí é uma doença. Você vai ter que procurar ajuda médica. Você está com a palavra técnica, incontinência urinária. E pode ser, não precisa ser idoso, pode ser às vezes jovem. Se você está na casa do Senhor e sempre errando, e sempre errando, e sempre errando, você está com incontinência à santidade. A santidade não para, vai embora sempre. Não consegue ser um homem santo, não consegue ser uma mulher santa. O Senhor conhece lá dentro. Aqui está dizendo que o Senhor não ficou super eufórico. O Senhor sabia que muito daquela multidão não ia prosseguir até o fim. O ser humano ficou contaminado com orgulho, com raiva, com ódio, com ciúme. Tudo isso não tinha originalmente. O ser humano foi feito perfeito por Deus e ele foi sendo contaminado à medida que se afastou do Senhor. Essa inclinação para o mal. Mas pastor, eu já me converti. A inclinação para o mal já acabou na tua vida ou ainda tu luta contra ela? Eu luto. 32 anos estou lutando contra ela. Que se manifesta de diferentes formas. Sabe como é que a Bíblia chama essa inclinação para o mal? Velha natureza. Ou também chama de carne ou carnalidade. Mas quando você se converte, você recebe da parte de Deus o Espírito Santo na sua vida. E você tem poder agora para lutar contra. Antes não tinha poder nenhum. Você era escravo daquela força, escravo daquela inclinação. Mas agora você tem poder para lutar contra isso. O apóstolo Paulo fala lá aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou a nossa filiação a Adão, o Adão pecaminoso, tem que morrer isso, mas isso sempre vem de novo. Ah, pastor, eu já venci tudo isso, eu não tenho mais problema, os maus sentimentos, eu não luto mais contra eles, eu não tenho mais ciúme, eu não tenho nenhuma forma de ódio, eu não quero me vingar de ninguém. Pode ser que você pense assim, Pode ser que você está tendo muita vitória, graças a Deus. Mas de vez em quando se manifesta esse negócio. Principalmente, vamos pegar os homens. Se você está no trânsito e alguém faz um sinal feio para você, ou diz uma palavra feia para você. Isso mexe contigo, homem? Mexe contigo ou não? Talvez com alguns, não, eu não ligo para isso. Eu sou sangue frio, melhor. Eu também sou sangue frio, mas de vez em quando o sangue quer ferver. E eu tenho que falar comigo mesmo. Fica quieto. Não acelera. Baixa esse sentimento ruim que quis crescer. Alguém luta com isso? Ou é só eu? Eu peguei uma situação corriqueira que acontece toda hora. Ou alguém, mãe, alguém fala mal dos teus filhos. Injustamente. Dá vontade de fazer o que, mãe? Eu não ouvi nada, mas está rolando lá dentro da tua cabeça. Dá vontade de torcer o pescoço. É, mata essa vontade aí, mamãe. Porque se tu deixa isso crescer, não vai acabar bem. Não deixa isso crescer. Nós temos força da parte do Senhor para vencer esses maus sentimentos, essas inclinações. Nós recebemos força do Senhor, sim. Jesus sabia que esse pessoal aqui estava muito impulsivo. Jesus viu que aquela multidão ficou assim, fascinada, quase que embasbacada por ele. Mas só isso não faz um discípulo. O que faz um discípulo, o que faz uma discípula, é andar diariamente com o Senhor. Você lê a sua Bíblia diariamente, você orar diariamente, você congregar. Isso te dá força para você obedecer. Se a pessoa não lê a Bíblia, não espere jamais se tornar um cristão forte. Nunca será forte. Se você não ora, em particular, em casa, você nunca será forte. Se você não congrega, você nunca será forte. Para a gente ficar forte no corpo, não tem que estar sempre comendo? Não demais. Mas o necessário, comer as coisas certas, nós precisamos sempre ingerir. Precisamos nos exercitar até os músculos para que eles não fiquem flácidos com os anos. Isso fisicamente, espiritualmente não é diferente. Você precisa exercitar a sua vida espiritual, senão você fica flácido. Qualquer um te engana. O Senhor conhecia, diz aqui na Bíblia, a natureza humana. Pode ser que você às vezes... alguém entrega a vida para Jesus, você ajudou alguém a se converter. E você fica feliz, e tem que ficar feliz mesmo. Mas eu devo te dizer, aquilo é só o início. Aquilo é só o início. Tem que, a vida cristã tem início, tem meio. E lá no final, pelo menos nesse mundo tem fim. Porque junto ao Senhor, temos continuidade. Essa palavra do Senhor, ele um dia encontrou um jovem, um moço muito rico. Jovem, quando se fala, uns 30 anos era dito jovem da Bíblia. E aquele moço disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E o rapaz dizia: eu já guardo os mandamentos. Eu honro pai e mãe, eu não mato, eu não roubo. Aqueles mandamentos tradicionais que a gente conhece. E o Senhor disse para ele: mas uma coisa ainda está te faltando. O que é, Senhor? Ele queria saber. Vai, vende tudo que tens, dá para os pobres e depois tu vem e me siga. Ah não, Senhor, isso eu não quero. Se você lembrar, Jesus nunca mais pediu para mais ninguém vender tudo e dar para os pobres. Só para esse moço. Sabe por quê? Porque esse era o ídolo, esse era o Deus desse homem. Ele tinha que largar esse Deus, essa dependência que ele tinha das coisas. esse apego que ele tinha aos bens, isso tinha que ser rompido. E diz na Bíblia que ele foi embora entristecido com o Senhor, ele ficou chateado com Jesus. Eu não sei, a Bíblia não diz mais, mas eu acho que ele saiu falando mal de Jesus. Não pôde se tornar, parecia, o coração dele parecia tão bom. Um coração de um homem que fazia perguntas por realidades espirituais. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus disse o que ele devia fazer, ele disse, não, isso eu não concordo. Tu conhece aquele tipo de pessoa que diz assim, ah, eu ouço o que o pastor diz. Eu ouço o que a Bíblia diz, enquanto a Bíblia concordar comigo. Eu me submeto ao pastor, enquanto ele concordar comigo. Eu me submeto ao ensino da igreja, enquanto o ensino concordar comigo. Então, meu irmão, minha irmã, se alguém pensa assim, eu vou dizer, bom, aqui não vai dar para ficar. Porque nós vamos ter que seguir as escrituras. Porque se nós impomos o nosso jeito de vida, então nós próprios somos o nosso Deus. Eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de Deus, eu não preciso de um pastor para me dar direção, eu não preciso de um líder que me cuide da minha vida mais particular ainda, se eu mesmo governo a mim próprio. Há um tempo atrás eu conheci um jornalista, minha esposa conheceu também, era um homem muito inteligente, escrevia textos com uma habilidade. E esse homem apareceu na igreja. E ele me disse, pastor, eu sou ateu. E eu mais ou menos disse para ele, tá aí, o que eu com isso? Eu sou pastor, eu prego a fé e tu nega a fé. Mas eu quero começar a conhecer alguma coisa da fé de vocês. Tá bom, vamos conversando. Ele vinha a culto, ele começou a ler a Bíblia, e aí ele me contou a história dele. Depois ele se tornou cristão. Ele me disse que ele decidiu que ele era o próprio Deus, lembra? E ele escreveu um livro, Eu Sou o Meu Deus. A fé dele estava nele próprio. Ele seguia a si mesmo. E nessa teoria e prática dele, ele era um homem enjoado, ranzinza. Afinal, se ele é Deus, todo mundo tem que adorar ele, né? Perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu filhos, ninguém conseguia viver mais. Então ele se refugiou. Era filho de um rico fazendeiro. Ele se refugiou lá na fazenda do pai, no fundo da fazenda. No meio dos bichos, animais, uma cabaninha improvisada. E lá cresceu a barba, as unhas enormes, cabelo sujo. E ele continuava com orgulho, dizendo, eu sou Deus. Quando eu conheci ele, e ele me contou essa história, eu disse, você viu o que o seu Deus fez contigo, se tu é Deus? O que tu próprio fez contigo. Tu viu aonde isso te levou? A uma miséria, era um ser humano, era um trapo de homem. Eu disse a ele, a Bíblia tem um Deus. Um Deus que te ama, um Deus limpo. Um Deus santo, um Deus correto. Um Deus que criou homem e mulher, criou família. E esse homem começou a conhecer Deus. Voltou para a família. Começou a acertar tudo na vida dele. A última vez que nos vimos, ele estava na fé em Jesus. O ser humano é orgulhoso. Isso é um mal que tem no coração. Estamos falando alguns males com os quais nascemos. Uma vez um filósofo grego famoso, Aristóteles disse, ensina o bem para uma pessoa e ela será boa. É isso é meio verdade, não totalmente verdade. Quantos, às vezes, ensinaram filhos no certo e o filho foi para o erro? Quantos? Influências, às vezes, de fora, da família. Inclinações internas, porque, que nem essas pessoas que eu e a minha esposa falamos, entendidos do comportamento humano, escritores que não conhecem a Deus, eles dizem, mas como que o ser humano vai tão para o mal? Porque nascemos com esse programa instalado dentro de nós. Pegando uma linguagem de informática, está instalado o programa. Quando você se converte, é instalado outro programa dentro de você, o programa de Deus. E aquele que você deu o clique ali, o que você deu o início, esse é o programa que vai rodar na tua vida. Se você botar a rodar o programa da velha natureza, é isso que vai fluir em ti. Sentimentos ruins, comportamento errado. Mas se você clicar no novo programa, depois que você nasceu de novo, você começa a ser um homem novo, uma mulher nova, ainda que está indo com dificuldades, pode ir, mas o Senhor está te levantando e você está se esforçando. Então você vai ver que é possível ser um novo homem, ser uma nova mulher, ter um novo jeito de viver. Sabe onde está escrito isso na Bíblia? Lá no finalzinho, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, que nós nos tornamos co-participantes da mesma natureza que Deus tem. Se nós nascemos participando da natureza de Adão, quando você se converte, você começa a ter uma natureza do céu. Então nós poderíamos dizer que nós nascemos com defeito de fabricação. Muitos defeitos de fabricação. As fábricas, quando lançam um carro, geralmente é um defeito de fabricação, né? Nós nascemos com defeito de fabricação nos freios, para controlar às vezes a boca, para controlar a mente. Nós nascemos com defeito de fabricação no acelerador, às vezes aceleramos demais, passamos por cima de todo mundo. Nós nascemos com muitos defeitos, mas é possível receber a natureza de Deus. A vida de Deus vem para dentro da tua vida. Isso que te faz um cristão. Eu estou falando aqui hoje à noite, irmãos, especialmente esse finalzinho. Uma das maiores coisas, das maiores verdades da vida cristã, que pouca gente fala. Você recupera a sua semelhança perdida lá pelo pai Adão, pela mãe Eva. Vamos chamar eles de pai e mãe da natureza, da população humana, dos seres humanos. Você recebe a natureza de Jesus Cristo na sua vida. E aí você começa a ter conduta, jeito de Jesus. É isso que torna a gente cristão. Não é ser religioso. Não é agora acreditar em algumas doutrinas, ainda que verdades. É muito mais que faz a gente ser um cristão, uma cristã. É uma nova natureza. É um novo comportamento. Essa é a grandiosidade do Evangelho. Que dá para mudar. Dá para receber um novo coração. Tem uma historinha, muitos de vocês conhecem, aquela do sapo e o escorpião. O escorpião queria atravessar um rio e ele não sabe nadar. Impossível. Pede para o sapo, sapo, me dá uma carona para o lado de lá. E o sapo disse, não senhor, tu vai me picar e vai me matar. Não, seu sapo, eu te prometo, eu não vou fazer isso. Não, eu não acredito em ti. Não, tu pode acreditar, mas prometo de pé, eu juro pela minha mãe. A mãe do escorpião é igual a ele. Né? Pobre do sapo acreditou. Então tá, embarca aí nas minhas costas, vou te levar para o lado de lá. Quando estavam chegando no lado de lá, o escorpião, pá! Ferrou o pobre sapo. E o sapo começou a morrer, a espernear e disse, mas tu disse que não ia me matar. É, Eu disse, mas a minha natureza é picar, é matar. Entenderam, irmãos? Escorpiões não mudam, mas seres humanos podem mudar. Aqui no interior, há uns 2 anos atrás, em Bagé, num desses circos que roda pelo interior do Rio Grande do Sul, o tratador, amigo do leão, aquele dia, por confiar demasiadamente no animal, pegou e foi tratar o leão e colocou o braço para dentro da jaula. Aquele dia, casualmente, o leão resolveu mudar de cardápio. E arrancou o braço do tratador. Na vida animal, leões sempre serão leões, escorpiões sempre serão escorpiões. Mas nós não só podemos, como devemos mudar de coração. Você pode ter chegado aqui hoje à noite. Pastor, eu não estou bem comigo mesmo. Meu coração, eu sinto, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Está na Bíblia. Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu detesto eu faço. Paulo ainda estava mostrando essa luta que tem dentro de nós. Você tem essa luta também? Você sabe a verdade, você sabe o que agrada a Deus, mas nem sempre consegue fazer. Você tem essa luta? Se você disser que não tem, eu vou dizer que você está mentindo para mim. Ou não entendeu o que é o que eu estou falando hoje à noite. Mas essa luta não pode te vencer. É você que a vence. É uma caminhada. É um andar com Deus, é um andar com os irmãos. É um crucificar a si próprio. Sabe o que Jesus disse um dia lá em capítulo 12 de João? Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A vida cristã começa com morte. Vou dizer de novo. A vida cristã começa com morte. De quem? Do eu. Se não morrer, se você quer continuar no comando, se você quer continuar, eu penso assim, eu faço assim, não é cristão. Pode até estar frequentando uma igreja, mas não é cristão, não está salvo. Porque salvação, eu disse lá no início, implica em transformação da nossa vida. Aquela multidão, Jesus não ficou eufórico com ela, porque sabia que muito daquilo era fogo de palha. Muito daquilo era uma labareda alta, mas que durava 1 ou 2 minutos. E o Senhor te chama para caminhar até o fim. Não sem dificuldade, não sem luta. Teu coração pode ter alguma série de defeitos ainda. Mas a boa notícia que eu estou te dando. Existe poder para vencer o mal que quer dominar a nós. Existe o poder. É a presença de Deus em nós. Essa é a boa notícia. Eu tenho que encerrar a pregação com a boa notícia. Falei muito mal do nosso coração. Da maneira que a Bíblia fala. Não adianta eu dizer o ser humano é bom. O ser humano ele só tem pequenos deslizes. Não, ele tem grandes deslizes. No final da Segunda Guerra, na Alemanha, um grande homem entrou em depressão e queria morrer. Entrou no seu quarto, disse, eu não quero ver mais ninguém. Estou decepcionado com todo mundo, olha a multidão de mortos. Olha o que nós humanos fizemos. E um pastor foi visitar esse homem em depressão. E o homem disse para o pastor, pastor, eu estou decepcionado com o ser humano. Aquele homem pensou que o pastor ia defender, o ser humano é bom, não. O pastor disse, eu também. O ser humano que não conhece Deus, ele gera tudo que nós estamos vendo. E os que conhecem Deus ainda às vezes dão umas escorregadas. Porque o coração está em tratamento ainda. E aí incluo a todos nós. Não estou falando de escândalo, não estou falando disso. Às vezes nós temos escorregadas que ninguém viu. Porque é uma escorregada interior. Eu não gosto daquele irmãozinho lá. Eu não gosto daquela irmãzinha. Isso é uma escorregada. Ninguém viu. Pode ser que você não falou para ninguém. Mas Deus viu. Cuida das pequenas coisas. Para que nunca aconteçam as grandes coisas más. Cuide das pequenas. A essa altura, só me resta te fazer uma pergunta. Como está o teu coração? Ah, pastor, tem coisas feias lá dentro que ninguém sabe. Eu tenho até vergonha de falar. Não precisa falar. Fala só para Deus. E pede Deus. Eu estou compreendendo coisas da tua palavra. E eu sei aonde o Senhor quer me levar e eu quero ir junto. Um novo coração. Aquela multidão não me enganou. Jesus tinha uma visão correta de quem é o ser humano. Mas ele também disse, o ser humano é isso. Mas poderá se transformar naquilo. O título da pregação podia ser esse, isso ou aquilo. O velho coração ou o novo? Vamos para o novo. Vamos para o novo. Construindo esse novo. É por aí, meus irmãos. Tu pode dizer amém para tudo que tu ouviu ou não? Amém. Que bom. Então agora é viver. É viver. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Gostaria que você falasse com o Senhor a sós. Pode ser que você é uma pessoa muito impulsiva. Para o bem e para o mal. Deus quer curar isso. Os excessos não te fazem bem. Pede para o Senhor. Medos ou falsidades ou ódios. Uma oscilação. Uma motivação errada. Você faz as coisas pensando em tirar proveito lá adiante. Pede para Deus curar o teu coração. Essa nova natureza. Se tornar co-participantes da mesma natureza, do mesmo tipo de vida que o Senhor tem. Lembram? Os filhos saem parecidos com os pais. Os filhos de Deus também têm que ser parecidos com Ele. Senão não são filhos. Se você precisa pedir que Deus perdoe alguma coisa específica, peça agora. Peça. O Senhor te ama. E a transformação, o poder vem dEle. O Senhor conhece a nossa natureza. Por isso que Ele oferece uma nova natureza. Recebe. Recebe esta oferta do Senhor. As empresas, quando obtêm muitos lucros, elas dão participação dos lucros para alguns funcionários, às vezes até para todos. Eles participam do sucesso. Deus é um Deus santo, participe da santidade dele. Deus é um Deus correto. Participe desse modo de vida. Deus é um Deus cheio de amor e compaixão. Participe disso. E se negue a participar de qualquer tipo de modalidade de vida que vem do inferno. Te nega nisso, eu não participo disso. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que gera fé. E a tua palavra que nos aproxima de ti. Como diz no Salmo, a tua palavra ilumina os olhos. Nos faz enxergar a nossa realidade frágil. A realidade de um velho coração que está se estragando e às vezes estragando ainda outros. Mas a tua palavra me faz enxergar o Senhor. A tua palavra me faz enxergar o teu poder, a tua oferta. Isso é o Evangelho, a oferta para uma nova vida que começa agora. Obrigado, Senhor. Obrigado que o velho coração não vai me vencer, mas vai vencer a velha natureza. O escorpião que existe em mim não vai me matar. Você pode dizer isso também? Quando eu falo do escorpião, estou falando da velha natureza. Não vai me matar. Mas é a vida do teu filho em mim. Que vai me dar vida e uma vida boa. Em que eu vou usufruir dessa vida e vou abençoar muita gente à minha volta. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te peço que o coração de cada um de nós seja um coração sensível. Um coração ensinável para aquilo que vem da tua parte. E livra-nos, ó Deus, de que qualquer um de nós queira ser o próprio Deus. Esse é o extremo do orgulho, Senhor. E a tua palavra diz que a ruína vai seguir após o orgulho. O orgulhoso logo, logo cai em desgraça. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos em nome de Jesus. O Senhor conhece a natureza humana. Nós estamos aprendendo a conhecer a nós, ao mundo. Mas agora o que mais nós queremos conhecer é o Senhor. Se você está orando comigo, você está dizendo, independente como você chegou aqui, bem ou mal, com o coração todo esfarrapado e quebrado, ou com o coração sadio espiritualmente. Mas se você quer dizer, Senhor, eu quero ter esse novo coração. Se você já o tem, eu quero que esse novo coração cresça em mim. Essa nova natureza. Você pode levantar sua mão e dizer, eu quero, Senhor. Isso que eu ouvi, é isso que eu quero, Senhor. Obrigado, Pai. Pelo que o Senhor tem feito por nós aqui nessa noite. Pelo que o Senhor vai continuar. A vida cristã, ali como estava em João, não é um momento de euforia. Pode até ter euforia, alegria. Mas é uma continuidade, um caminhar diário contigo, Senhor. Daqui a 20 anos, Senhor, eu quero estar caminhando contigo. Daqui a 30 anos, 40, quantos anos o Senhor me der, eu quero estar caminhando contigo. Você pode dizer isso para Deus? Você pode dizer, daqui a quantos anos forem, eu quero estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome. Porque nós podemos participar da vida que existe no céu, já agora na terra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém, Pai. Amém.